بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Inshallah ta'ala, na aula de hoje, iremos falar sobre a metodologia dos Khawarij, extremismo e terrorismo. Iremos dividir em 5 tópicos. Primeiro, iremos falar da definição dos Khawarij. Em seguida, iremos falar do desenvolvimento histórico dos Khawarij. Iremos falar, de seguida, das características dos Khawarij e a ligação dos Khawarij com o extremismo e o terrorismo, assim como iremos falar sobre a diferença entre os Salafi e os Khawarij. Em primeiro lugar, vamos mencionar aqui as bibliografias que usamos para essa aula. De uma forma geral, usamos o livro de Al-Milal wa Nihal li Shahristani, do autor Shahristani Rahimahullah, e também vamos usar o livro de Khatib al-Baghdadi, Al-Farq bayn al-Firaq. Iremos usar também Fatawa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah. Iremos usar também o livro Fath al-Bari li Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, e entre outros livros. Esses são os livros mais importantes que iremos usar, e também iremos usar também o livro Bidaya wa Nihaya de Imam Ibn Kathir Rahimahullah. Iremos entrar no primeiro tópico, que é a definição dos Khawarij. Quem são os Khawarij? Khawarij é plural da palavra Kharij. Khawarij é plural da palavra Kharij. E Kharij, provém do verbo Kharaja, que em português quer dizer, sair. O verbo Kharaja quer dizer sair. Então, foi chamado a pessoa que sai de Kharij nesse aspecto. Esses são aspectos linguísticos. Al-Kharij é aquele que sai. Em termos linguísticos, vamos repetir, Khawarij é plural de Kharij, que Kharij quer dizer aquele que sai, provém do verbo Kharaja. E na terminologia islâmica, quando se diz o Khawarij, refere-se a todo aquele, de uma forma geral, específica, refere-se àqueles que revoltaram-se contra o Khalifa Ali bin Abi Talib, radiyallahu anhu, e também os Khawarij. Refere-se, quando eu disse Khawarij, refere-se também a todo aquele ou a pessoa que sai da obediência de um governante muçulmano. E também o Khawarij é aquele, o Kharij ou Khawarij, são aqueles que proclamam oposição contra o governante e incitam as pessoas a se revoltarem contra tal governante. Então, Khawarij, de uma forma específica, refere-se àqueles que revoltaram-se contra Ali bin Abi Talib, e também, de uma forma geral, refere-se a todo aquele grupo de pessoas que sai da obediência de um governante muçulmano e proclamam oposição contra tal governante, de modo em que incitam as pessoas para que se revoltem contra o tal governante. Taib. E os sábios têm várias definições sobre os Khawarij. Existe dentre os sábios quem diz que os Khawarij Yani, são aqueles que saíram no tempo de Uthman, aqueles que mataram, assassinaram Uthman, radiallahu anhu. E dentre os sábios também, eles dizem que os Khawarij surgiu, yani, a metodologia Khawarij surgiu no tempo do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Então, como é que podemos juntar essas todas as opiniões? Juntando essas todas as opiniões, podemos dizer que os Khawarij, como uma ideia ou como uma ideologia, teve início no tempo do profeta, sallallahu alaihi wasallam. No tempo do profeta, sallallahu alaihi wasallam, numa das batalhas, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, estava a dividir os espólios da guerra, yani al-ghanima. Então veio um indivíduo chamado Dhul-Khuwaisira. Esse indivíduo disse para o profeta, sallallahu alaihi wasallam, "Adil, ya Rasulallah, fa'innaka la ta'adil." Esse indivíduo disse ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, "O mensageiro de Allah, seja justo, pois tu não estás a ser justo." E esta foi a primeira pessoa que opôs-se ou que yani, rebelou-se contra, yani, contra o governante, porque o profeta, sallallahu alaihi wasallam, nós sabemos que yani, governante, era profeta, era imamo, era, yani, era comandante. Então, este foi o primeiro indivíduo que surgiu com a metodologia dos Khawarij. Diz que o mensageiro de Allah, seja justo, pois não estás a ser justo. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, que era yani, misericordioso para com todos, disse para ele, se eu não for justo, então quem vai ser justo, além de mim? Então, Umar bin Khattab, radiallahu anhu, pediu permissão do profeta, sallallahu alaihi wasallam, para yani, matar esse indivíduo, porque yani, é aparente que ele, só a palavra que ele disse, yani, tira-o do Islã. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse para Umar, que proibiu Umar, para que yani, matasse esse indivíduo. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse que, a partir deste indivíduo, irão haver pessoas que irão ler o Coran melhor do que vocês, mas, yani, mais à frente no hadith, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz que a fé deles não irá ultrapassar a garganta. Eles vão ler o Coran melhor do que vocês, mas a fé deles não vai ultrapassar a garganta. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, mais adiante, diz sobre eles, diz que uma das características dele é que eles yani, sairão do Islã, assim como uma yani, seta sai da yani, uma seta sai da flecha. E a partir deste yani, desta descrição do profeta sallallahu alaihi wasallam, alguns dos sábios pegaram a opinião de que os Khawarij são kufar, os Khawarij yani, são descrentes, com base nessa passagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. E dentre eles, yani, dentre os sábios que consideram os Khawarij como descrentes, Imam al-Bukhari, rahimahullah. Imam al-Bukhari, rahimahullah, yani, tem um capítulo especial no seu Sahih que fala sobre yani, Babu Qatl al-Khawarij, yani, capítulo sobre matar os Khawarij, e menciona vários hadiths sobre isso. Então, e também dentre os sábios que eram da opinião que os Khawarij são descrentes, yani, não me recordo aqui todos, mas são sete dentre os salafs, e os contemporâneos, yani, os contemporâneos que falou sobre isso também, Sheikh bin Baz, Sheikh Abdulaziz bin Baz, era da opinião de que os Khawarij são descrentes, rahimahullah. Portanto, Sheikh bin Baz tem pessoas que lhe precederam nessa opinião. Dentre eles, Imam al-Bukhari e também Ibn Abdul Barri era da opinião de que os Khawarij são descrentes. Assim como Ibn Hajar, o autor que explicou o Sahih al-Bukhari. Taib. Por que os Khawarij também foram chamados Khawarij? Imam al-Shahristani, rahimahullah, diz no livro Al-Milal wa-Nihal que os Khawarij foram denominados como os Khawarij por saírem da religião. os Khawarij foram denominados como Khawarij por saírem da religião. E dizem também, também o Sheikh Hirsani diz aqui que os Khawarij foram chamados como Khawarij por se revoltarem contra os melhores dentre os muçulmanos. Ele refere isso aos Sahabas, pois os Khawarij revoltaram-se contra Uthman e mataram, assassinaram Uthman. E também foram os Khawarij que assassinaram Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, e vários dentre os Sahabas, os Khawarij, como iremos ver mais à frente sobre as suas metodologias, que eles baseiam-se no takfir. E Imam Ibn Hajar, rahimahullah, diz no Fath al-Bari que os Khawarij foram chamados como tal, pois afastaram-se da congregação dos muçulmanos. Pois também afastaram-se do caminho do Jama'ah, da congregação dos muçulmanos. Portanto, todo aquele que se afasta da congregação dos muçulmanos é considerado Khawarij. Imam An-Nawawi, rahimahullah, diz todo aquele que sai, Imam Shahristani diz no Milal wa-Nihal que todo aquele que sai, que revolta-se contra um líder, líder verdadeiro, um líder muçulmano verdadeiro, que as pessoas concordaram com a liderança dele, então essa pessoa é um Khawarij. A pessoa que rebela-se contra um líder que foi escolhido pelos muçulmanos, ou não, mas que as pessoas concordam com a sua liderança, então esse indivíduo também é considerado como Khawarij. E o Sheikh Hirsani diz que isto não se refere somente ao tempo do profeta, aqueles que revoltaram-se contra os Sahabas. Essa definição abrange todas as épocas em que saem indivíduos e rebelam-se contra os governantes, então eles são denominados como Khawarij. Taib. Quais são as crenças dos Khawarij? E antes disso, os Khawarij, como mencionou o Sheikh Hirsani rahimahullah no seu livro Al-Milal wa-Nihal, os Khawarij são 20 seitas. Os Khawarij têm dentro deles 20 seitas. E essas 20 seitas, cada uma delas é pior do que a outra, em termos de crença e metodologia. E, como mencionou, a Sheikh Hirsani disse que as principais seitas dos Khawarij são 6. Dentre as 20, existem 6 principais seitas dos Khawarij. Nós iremos mencionar aqui a pior dessas seitas, pois as ações dessa seita refletem-se no dia de hoje. Então, a pior crença, ou a pior seita dos Khawarij, chama-se Azariqa. E também tem outra, pior seita deles, dentre eles, chama-se Al-Ibadiyya. Esta seita, Azariqa, é a pior seita, pois tem como metodologia, eles permitem matar mulheres e crianças daqueles que se opõem à crença deles. Razão pela qual os sábios que escreveram sobre as seitas disseram que essa é uma das piores seitas, pois eles, na crença deles, é permitido matar mulher ou criança daqueles que se opõem à crença deles. Aí. E os Khawarij, dentre essas 20 seitas, todas as seitas assemelham-se em determinados pontos. O primeiro ponto é revolta contra o governante. dentre as 20 seitas, todos concordam com a revolta dos governantes. Pois, segundo eles, qualquer governante que comete um pequeno erro, ele deve ser removido. E não só, eles fazem takfir desse tal indivíduo ou desse tal governante por cometer pecados. Essa é a crença que eles compartilham todos. E a outra crença que eles também compartilham é o facto de eles fazem takfir aos sahabas. Em especial, Uthman bin Affan, radiallahu anhu, eles consideram Uthman, wa iyadu billah, como descrente. Os khawarij também consideram Ali bin Abi Talib como descrentes, como descrente. Assim como Az-Zubayr e outros dentre os sahabas. Até existe uma seita dos khawarij que considera Aisha radiallahu anha como descrente, wa iyadu billah. Portanto, esses são os aspectos que eles compartilham nessas 20 seitas. Depois também eles têm outra crença de que aquele que comete pecados, sejam pecados menores ou maiores, esse indivíduo é descrente, segundo eles. Portanto, segundo eles, a pessoa que bebe o álcool é descrente. Segundo os khawarij, a pessoa que faz adultério ou relações sexuais ilícitas é kafir, segundo os khawarij. Aquele que desobedece aos pais, segundo os khawarij, essa pessoa é descrente. E assim sucessivamente. Portanto, a principal crença dos khawarij é baseada no extremismo. Eles compreendem os textos, an-nusus, com extremismo. Eles levam ayats que foram enviados ou foram revelados sobre os descrentes e colocam nos muçulmanos. Esses são alguns aspectos que compartilham todas as seitas, khawarij, as 20 seitas que mencionamos. Aí. Vamos falar do desenvolvimento histórico dos khawarij ao longo da história islâmica. Primeiro, já mencionamos que o primeiro indivíduo que apareceu com ideias de khawarij foi do Huwaisara, o tal indivíduo que ofendeu o profeta sallallahu alaihi wasallam, diz que o mensageiro de Allah seja justo, pois não esteja a ser justo, quando o profeta Sassan estava a distribuir espólios de guerra. Aí esse é o primeiro aparecimento dos khawarij. Os sábios dizem que os khawarij não apareceram assim como um grupo no califa de Abu Bakr e Umar, pois Abu Bakr e Umar eram, em termos de composição do seu califado, era tão forte que eles não iriam conseguir espalhar as suas ideias. Todos nós conhecemos Abu Bakr e Umar, principalmente Umar. Por isso, nesse tempo, os sábios dizem que os khawarij não conseguiram espalhar as suas ideias ou aparecer como um grupo devido a esses aspectos. Pois os muçulmanos também todos estavam estavam unidos. Quando Umar faleceu, foi escolhido Uthman radiallahu anhu como califa dos muçulmanos. E durante o califado de Uthman, surgiu um judeu chamado Abdullah ibn Sabah, que aparentemente diz que era muçulmano, mas por dentro ele era munáfico, era judeu. Esse indivíduo, como os sábios dizem, entrou no Islã somente para trazer fitna entre os muçulmanos. Então esse indivíduo no califado de Uthman saiu, esse indivíduo era de Yemen, saiu, começou a fazer yani, viagens em alguns países, algumas regiões ao redor de, yani, de Medina, e espalhar falsas acusações contra Uthman, a dizer que Uthman não era justo, dizia que Uthman yani, escolhia somente governantes da sua família, e assim sucessivamente. Dizia que Uthman estava a levar dinheiro de, yani, dinheiro do Bait al-Mal, dinheiro de, yani, podemos dizer, dinheiro do, yani, do Estado. Mas isso tudo são falsidades, pois Uthman, radiallahu anhu, se nós voltamos para yani, a história de Uthman, ou a biografia de Uthman, ninguém é capaz de acreditar que Uthman estava a tirar dinheiro de, yani, do Estado. Então esse indivíduo começou a espalhar essas falsas acusações, foi para a Síria, yani, Sham, foi para Mísra, o Egito, e começou a trazer, yani, começou a surgir yani, indivíduos descontentes contra o Khilafa de Uthman. E eles vieram todos em grupo, pessoas de Sham, do Iraque, da Síria, do Egito, vieram como um grupo até Medina para vir esclarecer esse assunto de que Uthman estava a tirar dinheiro das pessoas. E Uthman, radiallahu anhu, e os sahabas, quando eles chegaram em Medina, os sahabas queriam yani, expulsar eles, mas Uthman, radiallahu anhu, seguiu o sunnah do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que era ser paciente, foi paciente com eles, sentou com eles, conversou com eles, e lhes fez compreender sobre alguns aspectos que passaram na história. Por exemplo, no tempo do profeta, sallallahu alaihi wasallam, havia uma batalha em que os muçulmanos não tinham condições. Uthman veio com quase parte da sua riqueza e deu ao profeta sallallahu alaihi wasallam para que os muçulmanos fossem a essa batalha. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ma darra ma amila Uthman ba'da al-yawm." Diz que nada vai prejudicar Uthman, yani, nada que Uthman vai praticar depois de hoje vai o prejudicar. E Uthman é uma das pessoas que quase toda a parte da sua riqueza ele meteu no caminho de Allah. Como é que depois ele ia tirar dinheiro yani, do Estado? Yani, esses são alguns aspectos que yani, os Khawarij, principalmente Abdullah ibn Sabah, Kana, yani, estava a espalhar nas mentes. Existem muçulmanos yani, desatentos yani, às virtudes de Uthman, não conheciam, yani, pois o Islã ainda estava a espalhar-se ao redor do mundo. Então, tais indivíduos vieram a Medina, Uthman yani, sentou com eles, explicou-lhes. Depois, quando estavam a voltar, yani, quando estavam a voltar para os seus países, esse Abdullah ibn Sabah, esse judeu, começou a espalhar também de novo boatos de que, se vocês voltarem para o vosso país, Uthman mandou aos governantes dos vossos países para que vos matem quando vocês voltarem. Então, aí já voltaram mais frustrados para Medina e cercaram a casa do Uthman. E, yani, de uma forma geral, vamos fazer um breve resumo, pois a história yani, sobre isso é longa. Então, aqui só para vermos yani, o papel dos Khawarij durante esses processos históricos. Yani, eles rodearam a casa do Uthman e entraram na casa dele e assassinaram-o. E o Uthman estava a ler o Coran. Chegou um deles, cortou a mão do Uthman. E chegou outro, yani, colocou a sua espada no corpo de Uthman. E o sangue do Uthman, como vê nos livros de Sira, caiu sobre alguns ayats do Al-Coran. Pois o Uthman estava yani, a ler o Al-Coran, radiallahu anhu. Eles mataram o Uthman lendo o Al-Coran. Isso somente para vermos, yani, termos uma ideia de quem são os Khawarij. Se os Khawarij conseguem matar Uthman a ler o Al-Quran, então aqueles que vêm depois de Uthman, o que eles podem fazer com eles? Então, a partir disso, yani, veio o Khilafa de Ali ibn Abi Talib, e eles também surgiram no Khilafa de yani, Ali ibn Abi Talib, e surgiram como um grupo, yani, já formado no tempo de Ali radiallahu anhu. E também vem na história que eles também acusavam Ali de julgar as pessoas fora do Al-Qur'an. E diziam que Ali era kafir, wa'iyadu billah, e de que eles não aceitariam a liderança de Ali até que Ali fosse perante as pessoas e fizesse arrependimento. Subhanallah. Ali, que o profeta sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib, era dentre as pessoas que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando faleceu, estava contente com eles. E Ali e Uthman eram dentre as pessoas que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu-lhes boa nova sobre a entrada deles no paraíso, eles ainda vivos. Pois nós sabemos que existem 10 pessoas que foram anunciados que iriam entrar no paraíso enquanto ainda eles estavam vivos. E Ali e Uthman eram dentre essas pessoas. Como é que uma pessoa que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que essa pessoa estará no paraíso, segundo os khawarij, essa pessoa fica descrente? Pois eles diziam que Ali julgou as pessoas, ou julgava as pessoas fora do Al-Qur'an. Uma das vezes, Ali, radiallahu anhu, foi ter com eles também. Eles estavam no masjid. E eles contavam que Ali foi nesse masjid para fazer arrependimento. E Ali foi lá explicar para eles que ele não ia lá fazer nenhum arrependimento. Então, um dos indivíduos dele veio com uma palavra, disse: La hukum illa lillah. Diz que não há julgamento, excepto o julgamento de Allah. E assim começaram a repetir em conjunto: La hukum illa lillah, la hukum illa lillah. E depois daí foram se juntar num sítio chamado Harura. Aí isso tudo aconteceu no Iraque. E um dos nomes que foram dados aos Khawarij, pois eles juntaram-se nesse lugar chamado Harura. Os Khawarij também são chamados Haruriya, devido à concentração deles nessa aldeia. E Ali, radiallahu anhu, mandou Ibn Abbas, isso também é uma longa história, foi ter com eles, e muitos deles voltaram na consciência, excepto uns poucos. E Ali, radiallahu anhu, erradicou todos eles, excepto uns 10, como é mencionado no livro de história, que fugiram. Alguns deles é dito que foram para o Iêmen, alguns deles foram para a Síria, alguns deles foram para o Egito. Assim, os Khawarij foram exterminados no tempo de Ali, mas as suas ideias não terminaram por aí. Taí. Esses são alguns desenvolvimentos históricos dos Khawarij. Os Khawarij não pararam de existir até no tempo de hoje. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando mencionou sobre os Khawarij, diz que os Khawarij irão aparecer em todas as épocas até aparecer o Dajjal, o falso Messias. Isso quer dizer, os sábios dizem, com base nesse hadith, podemos perceber de que todas as épocas existem Khawarij. Todas as épocas existem Khawarij. Razão pela qual, se nós voltarmos para o nosso tempo de hoje, a gente pode dizer assim que existem Khawarij. Porque existem alguns indivíduos desviados que dizem que essas todas as seitas acabaram lá nas épocas passadas, já não existem. E isso é uma falsa, é um discurso falso, pois os Khawarij existem todos os tempos, de acordo com o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam. E como vem também no Al-Milal wa Al-Nihal, Imam Al-Shahristani, rahimahullah, ele diz que os Khawarij irão aparecer até chegar o Dajjal e estarão com o Dajjal. Os Khawarij estarão com o Dajjal. E Ibn Abbas diz que o primeiro fitna que surgiu no Islã foi a morte do Uthman. E o segundo fitna, o último fitna que irá surgir, é a fitna do Dajjal. Taib. Portanto, os Khawarij estiveram presentes em todas as épocas da história islâmica, desde o tempo do profeta até nos tempos de hoje. E os Khawarij nunca deixaram de existir, sempre existiram, existiram sempre indivíduos que deram continuidade a essas metodologias que eles apegavam-se. E no dia que a gente vive hoje, nos dias de hoje, os Khawarij existem no mesmo sítio que existiram anteriormente, que é nas zonas do Iraque. Eles surgiram no Iraque como um grupo e até hoje existem lá. E dentro, evidência disso é o surgimento do tal Estado Islâmico. Sem dúvida, os sábios dizem que esses indivíduos são Khawarij, pois eles têm ações dos Khawarij. Os Khawarij têm características e todas as características dos Khawarij enquadram-se nos indivíduos que dizem que são o Estado Islâmico, pois nós mencionamos anteriormente de que as metodologias dos Khawarij, uma das seitas dos Khawarij diz que matar mulheres é permitido, matar crianças é permitido daqueles que se opõem a eles. Assim, os Khawarij existem até nos dias de hoje. Portanto, aqueles que hoje a gente vê na Síria, no Iraque, ou seja, onde for, que tem as características que nós mencionamos anteriormente, que a primeira é revolta contra o governante, e segundo, eles consideram os muçulmanos que cometem pecados, sejam menores ou maiores, além do shirk, como descrentes. E hoje, tais indivíduos que dizem do tal Estado Islâmico têm a tal crença. Eles matam crianças, matam mulheres, matam muçulmanos, porque, segundo eles, esses indivíduos são descrentes. E os Khawarij têm uma crença que eu até esqueci-me de mencionar, é que os Khawarij, segundo eles, todo aquele que se opõe a eles é um kafir. Todo aquele que se opõe ao Khawarij, segundo eles, é um kafir. O som não está... O som não está correto? Ou não está... Estou aí. O som está baixo ou está muito alto? Os irmãos, se pudessem me aqui dar a informação se o som está muito alto ou está baixo. Os irmãos que conseguirem escrever, podem escrever. Assim a gente vê se consegue ajustar o áudio. Então, aí, falávamos das características dos Khawarij. Então, aí, o irmão diz que o som está baixo. Inshallah. Vamos ver se aumentamos o volume, inshallah. Não sei se já está acessível o som. Continua ainda baixo. Está aí. Jazakallah khair. Dando a continuidade, estamos a dizer que a principal característica dos Khawarij é que eles consideram todo aquele que se opõe à metodologia deles, eles consideram como descrente. Portanto, aquele que não vai para a Síria ou que não vai para... Está aí, inshallah. Vamos tentar... Não tem problema, Zaklache. Está aí. Os Khawarij, como dizíamos, que a principal crença que eles têm é que todo aquele que não vai de acordo com a metodologia deles, eles consideram como descrente. Portanto, os Khawarij atuais, yani, aquele que não vai para a Síria ou que não concorda com a metodologia deles, eles consideram como kufar, wa'iyadu billah. E isso também já é patente na história dos Khawarij anteriormente. Qual é a ligação dos Khawarij com o extremismo e o terrorismo? Yani, depois de mencionarmos o desenvolvimento histórico dos Khawarij e as suas características, nós somos capazes de já ter uma ideia de qual é a ligação que tem os Khawarij com o terrorismo. Vamos pegar o primeiro ponto, que é: os Khawarij consideram, por exemplo, o governante muçulmano que comete erros ou pecados, consideram como descrente e deve ser removido. Razão pela qual os Khawarij de hoje consideram todos os muçulmanos, todos os governantes muçulmanos como sendo descrentes. Razão pela qual promovem revoltas. E hoje em dia, a gente, quando abre a televisão e a rádio, houve revoltas em todo sítio. Não há dúvida que isso é característica dos Khawarij. Não há dúvida que isso é das características dos Khawarij. Portanto, todo aquele que chama hoje em dia para revoltar-se contra os governantes, ou diz que o governante é opressor, tem este erro, esse indivíduo tem uma parte da metodologia dos Khawarij. As manifestações também tem uma, tem uma parte da metodologia dos Khawarij. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, segundo eles, o crente não pode cometer nenhum pecado. Se, por exemplo, você comete, por exemplo, um pecado tão pequeno que até não passa na da ideia de muitos, um pecado pequeno, segundo eles, você é descrente. Razão pela qual os Khawarij fazem takfir de todo umma. Eles dizem que ninguém que existe hoje em dia é muçulmano, excepto aqueles que estão com eles. E como, como consequência disso, o que é que eles fazem? Eles promovem extremismo, que é, vão perante agrupamento de pessoas, explodem eles próprios, ou explodem atrás de indivíduos, ou matam indivíduos, apanham qualquer pessoa na rua, matam, porque segundo eles é kafir. Será que o profeta sallallahu alaihi wasallam, que viveu 12 anos ou 13 anos em Mecca, entre os kufares de Quraysh, andava a degolar a cabeça de Abu Lahab ou Abu Jahl e aqueles que se opunham a eles? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos quando vemos essa metodologia dos Khawarij. O profeta sallallahu alaihi wasallam viveu em Mecca 13 anos, chamando as pessoas para o Tawhid, vivendo ao redor deles os piores mushriks existiam ao redor deles, mas ele, o profeta sallallahu alaihi wasallam, não permitiu nenhum muçulmanos a matar ou apanhar qualquer indivíduo na rua, cortar a cabeça. E o profeta sallallahu alaihi wasallam foi paciente, até mesmo chegou em Medina. Em Medina existiam judeus, existiam cristãos. Existe alguma parte da história que diz que os muçulmanos em Medina andavam a degolar a cabeça dos judeus ou cabeça dos cristãos? Sem dúvida que a gente não encontra isso na história. Razão pela qual a gente pode dizer que os Khawarij de hoje, essa é a principal característica deles em termos de extremismo. Porque segundo eles, os muçulmanos que cometem pecados são descrentes, e a razão pela qual eles dizem que é permitido você levar coisa dele sem o seu consentimento. Por exemplo, eles consideram que toda a riqueza, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, eles consideram que a riqueza que está entre os muçulmanos, os seus bens, as suas esposas, os seus filhos, nada disso lhes pertence. Os Khawarij, segundo ele, eles podem matar a esposa desses indivíduos, podem levar o dinheiro deles. Yani, e hoje a gente vive isso. Hoje a gente vive isso. E outra ligação que existe entre os Khawarij e o terrorismo é o fato de os Khawarij, como diz Ibn al-Qayyim, ou Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, diz que o objetivo deles não é a vida além. O objetivo deles é o mundo, é o dunya. Razão pela qual Ibn al-Qayyim diz que se nós olharmos para a história dos Khawarij, desde o seu surgimento até os dias de hoje, iremos notar de que os Khawarij sempre estavam à procura de dunya. Por exemplo, o indivíduo que nós mencionamos, que rebelou-se contra o profeta sallallahu alaihi wasallam, rebelou-se o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou ofendeu o profeta sallallahu alaihi wasallam, em que termos? Quando o profeta estava a distribuir espólios de guerra. Então quer dizer que a metodologia dos Khawarij não passa de assuntos mundanos. Não passa de assuntos mundanos. E os Khawarij que revoltaram também contra Uthman radiallahu anhu, por que revoltaram-se contra eles? Não se revoltaram, excepto porque, segundo eles, Uthman estava a tirar dinheiro do Baitul Mal. E assim sucessivamente. Se a gente olha no dia de hoje, nos dias que a gente vive, é que os Khawarij de hoje também têm a mesma metodologia. Eles querem presidência, eles querem liderança, querem liderar. Isso tudo é dunya, como diz Ibn al-Qayyim. Portanto, os Khawarij têm essas metodologias que a gente mencionou anteriormente. Taib, qual é a diferença entre os Salafis e os Khawarij? A gente diz isso porque muitos indivíduos desatentos à verdadeira religião islâmica confundem os Khawarij com os Salafis. Pois os tais Khawarij, segundo eles, eles são Salafis, são os seguidores dos Salafis. Mas se você olhar para... você pode refutar o Khawarij com a própria história de que os próprios Salafis faziam refutação dos Khawarij a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é que os Khawarij vão ser Salafis? Isso é algo que passa da atenção de muita gente. E os Khawarij, a diferença entre eles e os Salafis, o primeiro ponto é que os Salafis são da opinião de que a pessoa que comete pecados, seja menores ou maiores, além do shirk, se a pessoa arrepender-se, então Allah perdoa. Porque Allah diz: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Por isso os sábios também dizem que este ayat é uma grande refutação contra os Khawarij. Porque os Khawarij dizem que aquele que, por exemplo, bebe o álcool ou pratica pecados, seja menores ou maiores, além do shirk, essa pessoa é kafir, segundo os Khawarij. E o próprio Al-Quran refuta os Khawarij. Allah diz: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah não perdoa que seja lhe atribuído parceiros, mas perdoa de outros pecados além disso a quem ele quer. Portanto, esse é o próprio Al-Quran refuta os Khawarij. O próprio Al-Quran refuta os Khawarij. O segundo ponto, eles dizem, por exemplo, eles têm uma crença de que a pessoa que rouba é kafir, razão pela qual eles matam. Nós sabemos que na legislação islâmica, a pessoa que rouba é cortada a mão. Os Khawarij, uma das seitas, diz que em vez de cortar a mão, que quer dizer, a palma da mão, a parte que é permitido cortar, os Khawarij cortam todo o braço. E outra receita dos Khawarij, os mais extremistas, matam a pessoa, porque segundo eles, esse é kafir. E o Al-Quran diz: وَالسَّارِكُ وَالسَّارِكَ فَقْتُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَ ou como fala Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala no Al-Quran diz que o ladrão e a ladra deverão ser cortados os braços. Se eles fossem descrentes, Allah iria dizer para serem mortos. Portanto, este ayat é mais uma refutação contra os Khawarij. Pois o Alcorão diz que aquele que rouba deve ser cortado o braço. Por que, que deve ser cortado o braço? Yani, kafara, yani, expiação do pecado que ele cometeu. Então quer dizer que ele é muçulmano, mas com yani, um imã fraco. Essa é a crença dos, yani, dos salafs. Para os khawarij, não. Aquele que rouba deve ser matado, porque é kafir. Portanto, o Alcorão também refuta os khawarij. E outro ponto, a diferença entre os salafs e os khawarij, na crença dos salafs, no que diz respeito aos governantes, a crença dos salafs existe quase em todos os livros que falam sobre a aqida, em que os salafis não se revoltam contra os governantes, por mais que eles sejam opressores, ou por mais que cometam yani, pecados. Os salafis, o que fazem? Fazem dua para este, fazem prece para o governante. Os khawarij, não. Os khawarij, o governante para eles, que comete um pequeno erro, deve ser, yani, deve ser removido, e ele é um kafir, e eles revoltam-se contra esses governantes, e fazem, yani, chamam as pessoas para se rebelarem contra tal governante. Essa é a crença dos khawarij. Os salafis não. Dizem que yani, a sobra ala wilat al-umur, paciência com os governantes muçulmanos. E se a gente olha na história, vamos dar um exemplo, Hajjaj bin Yusuf. Esse é o exemplo mais usado nos livros de, que falam sobre obediência yani, aos governantes. Os salafs, Hajjaj bin Yusuf, yani, não é Yusuf bin Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. O seu nome é Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, não Yusuf bin Hajjaj. Yani, Hajjaj bin Yusuf, esse era um dos governantes de Banu Umayya, era tão opressor ao ponto que bebia e vinha dirigir a oração ele bêbado. Até yani, uma das vezes ele liderou a oração de Fajr 4 rakats e queria aumentar. E no tempo de Hajjaj existiam ainda yani, alguns dentre os sahabas, ou sahabas pequenos, como se diz, yani, sahabas pequenos, disse que para aqueles que nasceram no tempo do profeta, yani, eles eram ainda pequenos no tempo do profeta, e o profeta faleceu, enquanto eles eram ainda pequenos, como Abdullah ibn Zubair. Nasceu, yani, era ainda criança, no tempo do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e o profeta faleceu enquanto ele era criança. Yani, nesse tempo existiam ainda outros entre os tabi'in, como Hassan al-Basri, entre outros. Nenhum deles disse para os muçulmanos, vamos fazer revolta contra Hajjaj, porque Hajjaj bin Yusuf é opressor. Hajjaj bin Yusuf matava muçulmanos, degolava muçulmanos. Mas mesmo assim, os muçulmanos, yani, os salafs, nenhum deles fez yani, chamamento para revoltas contra governantes. Pois a crença dos salafs, como pregou o profeta sallallahu alaihi wasallam, ter paciência com, como vê no hadith, وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا, que o profeta dizia para os sahabas, sejam pacientes contra os yani, sobre os governantes, até que, mesmo que seja um, yani, o governante seja alguém da Etiópia, yani, essa é uma frase que usava-se para fazer menção de que, por mais que o governante seja, tenha yani, a pior, ou podemos dizer a menor descendência. Ala kul hal, yani, a crença dos salafs é que as-sam' wa at-ta', ouvir e obedecer os governantes, por mais que sejam opressores, e fazer doar para que Allah yani, mude os yani, faça os melhores. Como hoje dizia Imam Ahmad ibn Hanbal ou Ibn Mubarak, salvo erro, dizia, se eu soubesse que a minha prece é aceita, yani, eu ia fazer para os governantes. Pois se o governante for yani, justo, então o benefício é para todos. Ao contrário, disse, yani, as pessoas que estão por baixo desse governante forem justos, a pessoa beneficia-se a si mesma. Então ele dizia, se eu tivesse um doar aceito, eu fazia um doar para o governante, para que Allah, yani, fizesse o governante justo. Existem várias passagens dentro dos salafs, como a história de Imam Ahmed, foi posto na cadeia injustamente, yani, foi batido até desmaiar, mas ele nunca disse para as pessoas fazerem revolta contra Ma'mun, que era o Khalifa. Existem várias passagens dentro dos salafs que mostram isso. Portanto, essa é uma das grandes diferenças entre os salafs e entre os khawarij. E outro ponto, yani, que talvez podemos aqui terminar com ele, é que os khawarij têm uma crença de que a pessoa que pratica pecados é kafir e será permanente no inferno. Até uma das crenças que ele, yani, que Sheikh Ristani menciona na Al-Milal wa Al-Nihal, eles dizem que Aisha, Ali, Uthman estão no inferno. Wa'iyadu billah. Os khawarij dizem que Aisha, wa Ali, wa Uthman, wa Zubair estão no inferno. Wa'iyadu billah. Pois, segundo eles, estes indivíduos, yani, estes sahabas, kiram, segundo eles, são kafir. Ahli sunnah, yani, as-salaf, eles acreditam que todos os sahabas, a crença dos salaf é que todos os sahabas estarão no paraíso. Em especial, aqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam apontou durante a sua vida, como é o caso de Ali ibn Abi Talib, e Uthman, e Aisha. Como é que é possível, yani, Aisha, mãe dos crentes, estar no inferno? Essa é a crença que os khawarij, yani, têm. E os khawarij, yani, esses pontos de crença, eles não trazem, yani, assim aparente, quando estão a fazer a dawa deles. Pois sabem que logo todos os indivíduos vão se afastar deles. Porque um muçulmano, por mais que não tenha conhecimento, se você dizer Aisha, mulher do profeta, está no inferno, esse indivíduo vai te abandonar, por mais que não tenha conhecimento. Os khawarij, esses pontos de crença, eles nunca espalham. Excepto depois da pessoa ficar enraizada na metodologia deles, é que já começam a ter esses, yani, essa crença. Portanto, yani, e os khawarij, o dia de hoje que a gente vê, eles dizem, só chamam as pessoas, de uma forma geral, os muçulmanos atentos, dizem que venham, nós estamos a formar um Estado Islâmico, venham para o Estado Islâmico. E todos nós gostamos de estar nos Estados Islâmicos, e as pessoas não querem saber que Estado Islâmico é que estão indo. Yani, voltando para o ponto de diferença entre os khawarij e salaf, os salafis acreditam que todos os sahabas estão no paraíso, de uma forma geral. Em especial, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, radiyallahu anhu, Uthman, yani, Abu Bakr, Umar, Ali, Uthman, Aisha, entre outros, estão todos no paraíso, de uma forma geral. E os khawarij, não, eles estão no inferno. E os khawarij dizem que a pessoa que pratica pecados será permanente no inferno, e os salafis dizem que aquele que pratica pecados, além do shirk, se cometer, yani, pecados e morrer durante, yani, sem fazer arrependimento, esse indivíduo está sobre, yani, a decisão de Allah. Se Allah quiser, irá o castigar, mas depois irá sair do inferno, irá para o paraíso. Essa é a crença dos salafis. Ou Allah, se quiser, pode perdoar esse indivíduo à primeira vista. Portanto, esses são alguns aspectos que diferem os salafs dos khawarij. E algo aqui que podemos também falar, só para terminar, é que a pessoa deve saber o que é jihad. No jihad, no Islam, tem, porque os khawarij têm essa, a dawa principal dos khawarij é jihad. Eles dizem que jihad, não há dúvida que há yani, muitas virtudes, mas os khawarij, essa é a parte que eles usam para chamar a atenção dos muçulmanos desatentos. Dizem jihad, quem morre no jihad vai para o Jannat. Nós devemos saber qual é o jihad que o Islam legislou. Será que o jihad é matar muçulmanos? Yani, será que o jihad é você matar muçulmanos, como fazem yani, os khawarij que existem hoje na Síria e Iraque? Yani, será que o jihad é matar muçulmanos? Porque eles matam muçulmanos. E como vem yani, Ibn Umar dizia que os khawarij são as piores criaturas por baixo do céu. São os khawarij. E os khawarij, como mencionamos anteriormente, a firca Azariqa, uma das seitas dos khawarij, são da opinião de que até a mulher, até a criança, é permitido matar, caso yani, as pessoas yani, sejam opostas à dawa deles. E a gente vê isso na Síria, no Iraque. Mulheres que são a sofrer do tal jihad deles, são mulheres, são crianças. No Islã, o jihad islâmico correto, não é permitido matar yani, mulher, não é permitido matar criança. Então isso mostra que eles não estão a fazer jihad. E como diz o maior dos sábios, esse é um jihad no caminho do diabo. Pois você matar um muçulmano, como vê no hadith, que a pessoa que matar um muçulmano sem uma justa causa estará na parte mais baixa do inferno. Razão pela qual, como mencionamos anteriormente, a maior parte dos sábios, ou alguns sábios, dentre eles Imam al-Bukhari, Ibn Hajar, e dentre os contemporâneos, Sheikh Ibn Baz, eles consideravam os khawarij como sendo descrentes por causa desses pontos que mencionamos. Matar muçulmanos, yani, considerar que os sahabas estão no inferno, entre outros. São razões que os sábios dizem que, os sábios que mencionamos dizem que, yani, os khawarij são descrentes. Portanto, nós devemos estar atentos a essas propagandas de jihad. Devemos ter atenção. E um aspecto que aqui devemos mencionar é que os khawarij não têm alimos, não têm ulamas. Os khawarij não têm sábios. Se você olha para as pessoas que fazem hoje o chamamento para os tais jihad, vai apanhar eles, não têm nenhum conhecimento da religião. São indivíduos que aparecem somente na televisão, falando jihad. Você pergunta a ele, por que você que está aí na televisão e não vai fazer jihad? E ali muitos sábios dizem, as pessoas devem ter consciência, perguntar, por que este indivíduo está na televisão a fazer dawa para jihad, ou está na internet a fazer dawa para jihad, e ele não vai fazer jihad pessoalmente? Yani, as pessoas devem ter a consciência no lugar. Portanto, de uma forma geral, só para terminar, podemos dizer que os khawarij existem nos dias de hoje, e em especial os grupos como ISIS, o tal Estado Islâmico, são khawarij, a Nusra, todos são khawarij, Al-Qaeda são khawarij, Al-Shabab são khawarij, e todo aquele que yani, enquadra-se nas características que mencionamos anteriormente dos khawarij, são khawarij. Até aquele que apoia a ideia dos khawarij, como é revolta contra os governantes, ou procura yani, mencionar pecados do governantes em frente das pessoas, esse é um khawarij. E dizia um sábio, Sheikh Saleh al-Suhaimi, diz que até aquele que fica calado e não fala sobre os khawarij, então esse é khawarij. Pois ele yani, é como se dissesse que está de acordo com a opinião dos khawarij. Portanto, essas dawas que existem hoje de jihad, a maior parte deles baseada na Síria, ou seja, no Iraque, onde quer que esteja, e indivíduos que chamam para isso, não são excepto khawarij. E nós devemos manter-se yani, distante de tais indivíduos. E vamos dar aqui um tempo que aqueles que tiverem algumas dúvidas daquilo que abordamos, yani, podem escrever aí no campo de mensagens. طيب, o irmão pergunta quais são os ulamas que consideram khawarij como descrentes ou incrédulos. Os nomes todos, existem sete ulamas, eu tenho memorizados, sete, mas não tenho os nomes completos. O que eu recordo-me agora, yani, é Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, yani, faz takfir dos Khawarij. E a evidência disso é que ele fez, tem um capítulo no Sahih al-Bukhari específico, ele diz, Babu Qatl al-Murtadina wal-Khawarij. Ele diz, capítulo sobre matar os, yani, as pessoas que fizeram apostasia, yani, que saíram do Islã, e os Khawarij. Então, os sábios, a partir desse hadith que ele menciona, e também outros babos que ele traz, outros capítulos, dizem que Imam al-Bukhari, e também Ibn Hajar, a pessoa que explicou o Sahih al-Bukhari, ele diz que essas são entre, yani, as evidências de que Imam al-Bukhari considerava os Khawarij kufar. Entre outros sábios, estou aqui um pouco na dúvida, Imam al-Bukhari, yani, Ibn Hajar também considera ele, como ele menciona também no Fath al-Bari, e salvo erro, Ibn Abdelbar, não tenho aqui todos os nomes em decores, e dentre as pessoas, ulamas da nossa época, que consideraram os Khawarij como descrentes, Imam, Sheikh al-Islam, Sheikh Abdelaziz bin Bas, rahimahullah, era da opinião de que, yani, os Khawarij são kuffar. Por quê? Porque aquilo que mencionamos anteriormente, yani, eles fazem takfir dos sahabas, e aquele que faz takfir dos sahabas, não é possível ser muçulmano. Ala kulli hal, essas são algumas opiniões dos sábios. E outra evidência que eles também usam de que os Khawarij são descrentes é que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sami min ar-rami." Yani, os Khawarij, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam faz descrição dos Khawarij, diz que os Khawarij vão sair da religião, yani yamrukuna min ad-din, vão sair da religião, assim como sai a flecha da lança, ou yani, a lança, a seta da flecha. Yani, e um outro hadith diz que a crença dos Khawarij, a fé deles não vai ultrapassar yani, a garganta. A partir desses yani, hadith, alguns sábios mencionam de que os Khawarij são kufar. Isso não há, né, não há consenso dos sábios, são alguns sábios que Ibn Hajar mencionou no Fath al-Bari. Naam. Yani, Abdullah bin Sabah, esse judeu yani, que entrou no Islã, yani, nifakan, o objetivo dele era yani, dividir os muçulmanos. Primeiro, ele é que incentivou as pessoas, ou estava a espalhar propagandas de que yani, Uthman andava a colocar somente governantes da família dele, e depois que o Uthman estava a levar o yani, dinheiro do Beit el-Mal, etc. Depois, ele dizia que, algo que eu também não mencionei, é que ele dizia que incentivava as pessoas para fazerem revolta contra o Uthman, dizendo que o Uthman foi, yani, levou o califado, a liderança, yani, oprimindo Ali. É aí que também surgiu os Shias. Os Shias surgiram ao mesmo tempo que os Khawarij. Razão pela qual, yani, alguns sábios yani, fazem divergência sobre quem saiu primeiro, os Khawarij ou os Shias. Porque todas essas seitas, Khawarij e Shia, saíram na mesma época. Razão pela qual os salafis dizem que a primeira fitna surgiu com a morte de Uthman. A partir da morte de Uthman, surgiu os Khawarij e surgiram também yani, os Shias. E quando Uthman foi morto, ele começou a espalhar de que Ali era Deus, ou yani, era Allah, etc. As crenças que a gente já conhece dos Shias. E Só que yani, recordei-me algo, talvez, como yani, benefício para mencionar. Primeiro, os Khawarijs, só para verem as ações dos Khawarijs. Os Khawarijs mataram Uthman e mataram Ali. A pessoa que matou Ali chama-se Abdurrahman ibn Muljam. É um indivíduo que veio do Egito para a Medina somente para matar Ali. Ele queria matar Ali, o Abdullah ibn Amr ibn As, outro sahaba. Yani, veio e Ali estava a fazer salat. Quando saiu de manhã, estava a chamar as pessoas para fazer o salat al-Fajr. Quando entrou para fazer, yani, queria entrar na mesquita para fazer o salat, numa escuridão, chegou esse Khawarij com espada, cortou a cabeça de Ali radiallahu anhu. Só para verem até que ponto os Khawarij são capazes yani, de ir à frente com a sua crença. Se os yani, Khawarij matam Uthman, que são os maiores, yani, os maiores califas, ou as melhores pessoas depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de Abu Bakr e Umar, Uthman e Ali, então como é que é possível a gente não acreditar que os Khawarij podem matar pessoas comuns hoje em dia? Não, ele, yani, depois da morte de Uthman, ele viveu com várias dawas de que Ali, yani, Ali era também uma presença, era uma yani, imagem. Quer dizer, ele dizia que Ali, yani, Allah está na essência de Ali. Razão pela qual começaram a surgir seitas yani, do xiismo, porque também o xiismo tem subdivisões. E eu não me recordo se era Abdullah ibn Sabah que diz que Ali era Deus, ou era seguidores de Abdullah ibn Sabah. Aqui não me recordo. Inshallah, talvez mais à frente a gente recorde-se, inshallah. Naam, Abdullah ibn Sabah, como dissemos, um judeu que entrou com uma estratégia. Primeiro é que ele yani, motivou as pessoas para o assassinato de Ali. Se foi ele que espalhou a opinião dos Khawarij, mas não podemos dizer aqui que Abdullah ibn Sabah teve a ver com o assassinato de Ali diretamente, mas o assassinato de Ali ocorreu de acordo com a dawa de Abdullah ibn Sabah. Não dizemos que Abdullah ibn Sabah que teve a ver algo com ele, porque a pessoa que matou Ali chama-se Abdurrahman ibn Muljam. Era uma pessoa que lia o Al-Quran no Egito. E quem enviou esse indivíduo foi Umar. Enviou ele para Amr ibn As, que era yani, representante de Umar durante o seu califado. Fiche aí. Aqui achei. Esse Abdullah ibn Sabah teve mão dele em muitos eventos que ocorreram depois da morte de Uthman na história islâmica. Razão pela qual yani, os sábios dizem que Abdullah ibn Sabah é uma das cabeças de várias seitas que existem hoje em dia. Pois, como sabemos, os judeus detestam o Islã, razão pela qual fazem tudo por tudo para destabilizar o Islã. E esse foi o primeiro indivíduo que destabilizou o Islã. Tem mais yani, dúvidas? Ou... Não, sobre Dhul-Khuwaysara, ele não era considerado munafiq, era kafir. Yani, porque aquele que se opõe a algo, porque ele diz para o profeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulallah, i'dil fa'innaka la ta'dil. Yani, essa palavra, os sábios disseram que essa palavra em si só é kufro, yani, é descrença. Razão pela qual tal yani, Dhul-Khuwaysara, o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de olhou para ele e diz que surgirão através desse indivíduo, indivíduos que irão ler o Al-Qur'an melhor do que vocês, mas a sua crença não irá ultrapassar o septo, yani a garganta, e assim por diante. Yani, Zil Khuraysa, podemos dizer que é kafir, não munafik. E os sábios mencionam porque que o profeta proibiu que yani, Umar matasse esse tal indivíduo que abusou o profeta, sallallahu alaihi wasallam. E então, isso ainda leva tempo para explicar. Assalamu alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu não percebi aqui a pergunta, diz que gostaria de saber se acho que se é possível melhor, né? Não percebi isso aqui, melhor yani, ligação entre Dajjal e os Khawarij. O que mencionou Ibn Abbas é que diz que a primeira fitna surgiu com a morte de Uthman e a última fitna irá surgir com o surgimento do Dajjal. E que o profeta sallallahu alaihi wasallam também vem num hadith que diz que os Khawarij irão surgir até o aparecimento do Dajjal. Quer dizer que o Dajjal será uma das últimas fitnas a aparecer antes do fim do mundo. Não sei se esse era yani, o objetivo da pergunta aqui. A ligação entre o Dajjal e os Khawarij. Aí, inshallah, iremos terminar por aqui. Inshallah, irá ser anunciado a próxima aula na próxima semana ou ainda hoje. Qual é a aula que vamos ter na próxima semana? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.